Rafael, se eu mastigar no microfone dá pra ouvir? Tem... Vê aí. Dá pra ouvir? Não. E se eu mastigar de boca aberta? Deixa eu pôr mais comida na boca. Agora dá pra ouvir? Dá pra ouvir. E se eu beber? Peraí. Dá pra ouvir também? Dá pra ouvir bem. E aí, beleza? Você tá ouvindo o GugaCast, eu sou o Guga, e aqui comigo, de novo, Rafael Mafra, meu irmão. Olá, pessoas. Olazinho, olazão. Hoje a gente vai falar de histórias esotéricas, é isso? É, histórias esotéricas. De magia? Sim, histórias misteriosas, histórias sobrenaturais. De magia, mistério, né? E ETs, okay. Né? Porque sempre cabe um ETzinho. Entendi. Mas antes, Jabado apoia-se. Jabado apoia-se. Se você quer se tornar um assinante do GugaCast, você só precisa fazer uma coisa muito simples. Você entra em apoia.se/GugaCast, que se escreve apoia.se/GugaCast, e em 3 ou 4 cliques, segundo o Caio, você já vai ser um assinante do programa. E a gente tem recompensas progressivas para você. Com R$5, você ganha 2 coisas. A primeira coisa, a satisfação de estar apoiando a produção de um conteúdo de qualidade para a internet. Ou seja, você estará tornando o mundo melhor, o que não é todo dia que acontece. E por tudo isso, nós dizemos obrigado. Caio, coloca um obrigado do banco de obrigados. A propósito, Caio, cria um banco de obrigados. Muito obrigada por contribuir com este grande programa. Com 10 reais, Gustavo, você sabe o que acontece? Eu acho que todo mundo sabe, mas faz parte de uma boa campanha publicitária você repetir a mensagem várias vezes, então vai lá. Então vou repetir. Com 10 reais, o equivalente a 27.500 cruzeiros reais, você ganha seu nome num agradecimento especial no final da temporada. Eu tava pensando sobre esse assunto, eu acabei dormindo e tive um sonho. Nesse sonho, um homem saía de uma torta e me entregava uma mensagem. Aí eu pensei em ler essa mensagem com o nome das pessoas. Ia ficar assim, número 9... Victor Berbel, número 9, Michel Rebouças, número 9, Reinaldo Siqueira, número 9, Thiago Souza Galvão. O que você achou? Acho que foi bom, acho que é especial o suficiente. É, pode ser assim no final do ano ou pode ser diferente, no final da temporada. Já imaginou você contratar um cover dos Beatles, aqueles supergrupos que os caras são iguais os Beatles? E o cara canta igualzinho, né? E eles se vestem com a roupa do Sgt. Peppers. E, não, tudo que a gente quer é que você grave número 9 falando o nome dessas pessoas aqui. É, aí você grava... Nossa, que música você quer que eu grave? Revolution Number 9. E aí o cara vai falar assim, ah, mas você vai filmar a gente fazendo isso? Não, vou gravar só o áudio. Aí fica aquele barulho de coisa acontecendo. E o cara falando, número 9, número 9. Legal. Com 15 legais, aí puta que pariu. Você extrapolou a estratosfera da legalzeza podcastica. Você pode tudo, você é uma brasa mora. Já tem 2 episódios exclusivos. O primeiro episódio da primeira temporada do GugaCast, que é um episódio secreto, e a gente tem um episódio sobre sexo, que a gente fez só um teaser, que no final se tornou um episódio sobre o Vando, que é melhor ainda. Tem conteúdo extra todos os dias, que são pílulas de GugaCast, que você tem todos os dias. Às vezes você tá triste, cabisbaixo, acabrunhado, e você fala assim, cara, eu queria ouvir um GugaCast hoje, mas eu já ouvi o da semana. Você entra no seu grupo exclusivo e você vai ter lá um conteúdo só pra você, um pedacinho de GugaCast. Além disso, você participa da discussão dos episódios, dos papos, então venha para a bolha você também. Pois é, a gente acabou de gravar um que é o Rafael falando 2 coisas que ele odeia e 1 coisa que ele adora. Foi maravilhoso. Exatamente. Além disso, a gente precisa fazer aqui o alerta do SoundCloud. Existe um boato de que o SoundCloud vai durar mais 50 dias. Eu não sei se isso é verdade ou não, tomara que não. Mas, alguns aplicativos que se usam para ouvir podcasts puxam o feed. Você sabe o que é feed, Rafael? Eu sei o que é feed. Então, eles puxam o episódio lá do SoundCloud. Né? A gente não publica o GugaCast primariamente no SoundCloud. A gente publica num outro serviço e o SoundCloud se alimenta de lá. Mas tem alguns aplicativos que se alimentam, por sua vez, do SoundCloud. Se o SoundCloud acabar, esses aplicativos vão parar de funcionar. E eu não sei que aplicativos são esses. Então eu não tenho nem como alertar as pessoas. Então o que eu tô alertando é o seguinte. Se você gosta de ouvir pelo SoundCloud, tudo bem. Enquanto estiver funcionando, maravilhoso. Mas se ele parar de funcionar por qualquer motivo, procure a gente no Spotify, no iTunes ou em outros aplicativos que tem por aí, tá? E se você usa um outro aplicativo qualquer no seu Android, no seu iPhone para ouvir o programa e ele parar de funcionar em algum momento, é porque ele se alimentava do SoundCloud e aí a gente vai descobrir isso. Aí você tem que procurar um outro aplicativo ou procurar pelo podcast outra vez para ver se ele puxa outro feed. Ficou claro? Ficou claro. Se parar de funcionar, não foi a gente, foi o SoundCloud, procura outro aplicativo. Em último caso, a gente tá lá no Spotify. Sabia, Rafael, que a gente não é mais o único podcast em língua portuguesa no Spotify? Ah, não? Temos companhia? Temos companhia e vai vir muito mais por aí, vai ter mais podcasts, o que é ótimo, quanto mais melhor. Maravilha. Qual é o nosso jogo hoje, Rafael? Hoje não tem jogo. Hoje eu vou fazer um quadro que é muito cobrado pelos nossos ouvintes, que é a análise de música. Uhum. Hoje eu trouxe uma música muito especial, uma música muito querida e muito feliz pra gente analisar, uhum. Que é a música Aquarela do Toquinho. Você sabe qual é? Ah, uma música muito feliz. É uma música da infância de todos nós. Música comercial da Faber-Castell, uhum. Então... Ela é super bonita, ela tem várias animações super fofas. Essa música eu até achava que ela era mais antiga, que ela era dos anos 70, mas fazendo a pesquisa eu descobri que ela é de 1983. Olha aí, mais nova que você. Mais nova que eu. Você sabe o que aconteceu em 1983 de importante? 1983. Posso tentar adivinhar? Pode, claro. A Mangueira foi campeã do Carnaval Carioca? Não. Ah, o Guarani foi campeão brasileiro? Não, o Guarani foi em 78, né? O Bangu foi vice-campeão brasileiro? Não, isso foi em 85. Parabéns, Rafael. Você é uma enciclopédia do futebol brasileiro. Sim. Tá, então me fala aí, o que, que rolou? Então, em 83, o campeão foi o Flamengo e o artilheiro do campeonato foi Serginho Chulapa. Ah, isso coloca as coisas em perspectiva. Isso é muito legal. Uhum. E também teve uma coisa que mudou a vida de todo mundo, que foi lançado o Fiat Uno na Europa. Quem nunca andou de Fiat Uno? Todo mundo já andou. Então verdade. Isso afetou a vida de todo mundo. E é um design revolucionário, afetou mesmo a vida de todo mundo. E outra coisa espetacular aconteceu em 83. O Roberto Carlos lançou um disco e adivinha qual era o nome do disco? Não sei. Roberto Carlos. Todos os discos dele chamam Roberto Carlos, não é? É, basicamente, e é uma foto dele feião na capa, e é isso aí, fazendo carão. Mas a gente sabe que nesse ano teve um disco do Roberto Carlos chamado Roberto Carlos. Pô, mas nessa época era sucesso absoluto, hein? Sucesso, esse foi um dos maiores sucessos, inclusive. Você sabe qual era a música principal? Não sei. A gente podia analisar uma letra do Roberto Carlos um dia, hein? Podemos, eu aceito esse desafio. Agora, se for uma letra do Djavan... Açaí, vai rolar? Eu não quero falar sobre isso. Ok. Então, voltamos à análise de Aquarela de Toquinho. Bom, essa música, como eu disse, ela é um sorriso no rosto, né? Quando você começa a cantar, você já fica muito feliz. Então, vamos a ela. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Ela começa assim, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, que é um ótimo começo. Ele apresenta os elementos da música, que é a pintura com desenho e uma pintura descontraída, informal, porque ele falou que é uma folha qualquer. E ele ainda deixa a métrica maneira preparando para o próximo verso, é promissor, não é? Uhum. E o que é que vem depois? E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Puta que pariu. Ele foi do céu ao inferno em 2 versos. Porque o outro verso era maravilhoso. Agora, esse verso é uma inspiração do Baphomet, cara. Ele certamente foi instruído pelo sonhar que está mijando. O Toquinho destruiu a vida de milhares de pessoas alegando que era fácil o que é impossível. Não dá pra desenhar um maldito castelo com apenas 5 ou 6 retas, Toquinho. Não dá. Todo mundo ouve a música e vai tentar. E aí o que, que você tem? Folhas e folhas e folhas rabiscadas e sem um castelo desenhado. Eu acho que era melhor dizer assim, passar a língua no céu da boca faz bem pra saúde. Aí todo mundo ia tentar também e ficar com aquela coceira. Mas não. O pentelho no sabonete inspirou Toquinho e fez com que todos perdessem horas de sua vida tentando desenhar esse castelo. E nunca aconteceu. É, isso só pode ser coisa do Comida de Avião. É, isso certamente foi uma coisa do Boi do Cu Branco. Do Gasolina Azul. Do Carnaval Fora de Época. Do Banhado a Ouro. Do Cara Branca. Do Margarina na Maçaneta. Do Precisamos Conversar. Do Dá Skip no Anúncio. Do Serviço de Proteção ao Crédito. Do Cancela Uber. Do Sem Inválida. Do Chapéu de Couro. Do Índice Onomástico. Do Lupa na Formiga. Do Compressão Semiótica. do Otto Ruther cobrado por metro. Do discurso epistemológico. Você tá lendo a Crítica da Razão Pura? Fala. Do Crítica da Razão Pura. Do Lança Pedrisco. Do Lança Pedrisco. Do Diabrete. Do Barata com Asa. Do Pergunta no Final da Aula. Do Dentista Novato. Do Ping Vôlei. Pipoca Murcha. Só Mais Um. Lasanha de Frango. Carbúnculo. Batata Show. Oração Subordinada Completiva Nominal do Inferno. Do Reunião com Advogado. O Cinzeiro com Água. Que nojo. O Morde Língua. O Gemidão do Zap. Maurício Matar. O Baidu. O Baidu eu tinha anotado aqui também. Continua aí, vai. Ah, beleza. Deixa eu me recompor aqui, botar o óculos no lugar. Então, a música continua assim: corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com dois riscos tem um guarda-chuva. Você sabia que era corro o lápis em torno da mão? Não, não sabia. Mais bonito assim, hein? É, eu sempre achei que era com o lápis em torno da mão. Uhum. Mas de fato não dá pra entender muito bem. É. Eu sempre ouvi errado. E dois riscos pra fazer um guarda-chuva, ok. Isso é possível. Não é exatamente um risco, né? Tem que ter um cuidado. Isso, isso. Mas dá pra fazer. Ao contrário do castelo. Aí segue. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Aqui, é claro, é uma referência óbvia ao consumo de LSD. Claro. Era muito comum nessa época, as referências às drogas vinham no meio da música para comunicar com os iniciados e confundir os de fora, certo? Certo, não. Colocou no papel e pôs na língua. Isso. LSD. É a mesma técnica, sei lá, de Hilarie. Mas não de açaí. Não falemos de açaí. O poema, eu posso chamar de poema, né? Porque é um poema essa música. É um poema. O poema continua assim: vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Uhum. É aqui legal, fica claro. Legal. É legal, rima, né? Bonito. Mas ele tem uma intenção alguma clara. Coisa com Istambul, que não é moleza. É. Mas tem uma intenção clara, que é confundir as pessoas e não esclarecer. Se você olhar essas cidades no globo, elas só são possíveis de percorrer pela imensa curva leste-oeste. É mesmo. E não pela curva norte-sul. É mesmo. Bom, todos estão no norte, inclusive. Como assim norte-sul? É verdade. É isso que o Toquinho faz com as pessoas. Uhum. Pinto um barco à vela branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Seria legal se ele tivesse feito o verso assim: vai voando, contornando a imensa curva, leste-oeste. Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Budapeste. Nossa, poxa, parabéns, cara. Você é melhor que o Toquinho. Agora eu vou cantar essa música no karaokê, no videokê, e eu vou cantar desse jeito. E todo mundo vai ficar chocado. Assim, ele cantou errado, ele cantou errado. Eu vou dizer, não, eu cantei geograficamente correto. Foi meu irmão que me ensinou. É tipo as músicas infantis politicamente corretas. Isso. Vamos fazer depois um programa só com músicas geograficamente corretas. Geograficamente corretas. É, tem a da Eva também, que a gente falou, né? Que não, tem a da Eva, que tinha nada a ver, era Madagascar e Rio de Janeiro. E Beirute, e fala, putz, que caminho é esse, né? Se o cara tá indo pro espaço, por que ele não foi reto pra cima? Isso. Sabe o que pode ser nesse caso? É que ele tava viajando com milhas. E aí, nesse caso... Verdade. Pinta um barco à vela branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Eu nunca tinha reparado que o Toquinho era o pai do beijo azul no coração. Você já ouviu essa expressão? A pessoa vai dar tchau e fala assim: um beijo azul no seu coração. Eu acho nojento, né? Porque beijo no coração. É, um beijo no coração e o cara tá usando um batom azul, né? É meio estranho mesmo. E aí eu começo a gostar cada vez menos dessa música, porque ela ensina errado, ela incentiva o uso de drogas. Mas será ela que beijo azul não é um eufemismo também pra alguma coisa relacionada a drogas? É possível. Ou também, alguma coisa, né? Sexual? É. Tipo beijo grego? Beijo grego não é relativo, não é verdadeiramente um beijo em uma pessoa grega que nasceu na Grécia. Quer dizer, pode ser, mas... É tanto céu e mar num beijo grego. É. Até rimaria com azul. Na verdade, a gente ia ter que procurar alguma coisa que rime com Budapeste agora. É. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená, tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Aqui é a comprovação de que a música é sobre drogas, né? E sobre a LSD assim, especificamente, né? Esse lindo avião rosa e grená com luzes a piscar. Luzes a piscar, é um clipe dos Beatles, é, isso não, aqui. É Purple Haze, é. Os Mutantes nunca fizeram uma música tão viagem quanto essa. É mesmo. Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Cara, bebendo de bem primeiro com que, a vida. Cara, isso é igual a segunda parte da música do Friends, assim. Ela nasceu aí pra tocar no rádio, né? Porque nunca teve isso mesmo. É, ninguém conhece essa parte porque ela não tava no comercial da Faber-Castell. Ah. E aí as crianças cantam essa música na escola. Assim, só é possível porque essa música foi feita antes da onda do politicamente correto. Então ele descreve um cenário idílico no qual ele fica num barco com os brother dele bebendo Skol Litrão no gargalo. E os nossos filhos cantam isso na escola. Só vai piorando, mas ainda não chegou... Você tem que admitir que no... beber Skol Litrão no gargalo tem o seu valor. Tem o seu valor, mas não é uma coisa para as crianças cantarem na escola, né? É verdade. Mas e na escola nunca chega nessa parte, cara, então relaxa. Tá bom. Ele só conta a primeira parte. É, e ninguém tá prestando atenção, na verdade, né? Então, naquele, tudo bem. Naquele menino vestido de coração, né? É. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Então é assim, depois de recomendar a tarefa impossível, traçar a linha errada, pirar o coco no LSD e encher a cara de taipava pescando... Agora o Toquinho finalmente chegou na lombra total da música. Ele fala de menino, que é lindo, fala do futuro, que é fofo, usa a palavra astronave, que é muito maneiro, parabéns. Uh-huh. É. Mas ele sapeca um elemento que é tentamos pilotar. Então ele entra sorrateiramente o conceito de ingovernabilidade do destino. Eu sei que você tem uma argumentação muito sólida e uma análise muito sólida feita da música, eu não quero atrapalhar. Claro. Mas eu acho que cabe aqui um adendo, talvez pro futuro... Considerando que ele usa o termo astronave, que também é utilizado na música Eva do Rádio Táxi, será que não Sim. existe aqui um conflito Toquinho Rádio Táxi? É possível que exista o conflito Toquinho Rádio Táxi. Ou talvez um acordo Toquinho Rádio Táxi, porque eles não estão realmente conflitando. É, talvez seja um colóquio, né? Um colóquio Toquinho Rádio Táxi. Será que na verdade não é um compêndio Toquinho Rádio Táxi? Não, eu diria que não é um compêndio, porque o compêndio teria que juntar as coisas. É mais um colóquio, porque existem posições diferentes, né? Aham, uhum. Você acha que eles são justapostos? Justapostos, era essa palavra que eu ia usar. Então é um colóquio justaposto, Toquinho, Rádio Táxi, ok. Isso, a gente pode ficar com essa conclusão. Ok. É, o mais interessante dessas letras é que quando você vai a fundo nelas, você percebe que existe uma ligação entre todas, né? Uhum, é, lógico. Nada acontece no vácuo. Uhum. Bom, a música continua aqui de mal a pior. Uhum. Não tem tempo nem piedade. Nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Então, aquele cenário que o Toquinho tava vomitando um arco-íris, uhum. acabou. O que tem agora é um futuro sem piedade e que, sem pedir licença, muda a nossa vida e nos faz chorar. Ele já tá no momento paranoico do LSD. Isso, ele pirou foda, né? Não tem outro nome pra isso. Mas essa fala da vida, não tem também um relacionamento com o conflito Bozo-Gonzaguinha? De sempre rir, rir ou chorar? Olha, eu não tinha olhado por esse ângulo, porque... Que a ligação aí é clara. É. Você não pode contestar. Porque ele fala do convite a rir, né? Uhum. É que no conflito Bozo-Gonzaguinha, também conhecido pra alguns como o conflito Bonzaguinha... Eles falam se você deve sempre rir ou se você... Como você deve rir. Uh-huh. Ele já é um passo além. Esse uh-huh. aqui é um passo atrás. Ah, entendi. Ele te convida a rir ou chorar. Então ele ainda não chegou naquela discussão... Quem ouviu, obviamente, vai lembrar que era entre a epistemologia ou a ontologia do riso. Uh-huh. Quem esqueceria então, um isso, né? Anterior. É, ele... começa a discutir isso, mas a letra não é tão profunda quanto a letra do Bozo para, enfim, chegar realmente a uma discussão sobre isso. Na verdade, o que ele coloca do futuro incontrolável e piedoso é como o bloqueio do caminho, que é uma teoria de Wurzis Heinz, a filosofia de How I Met Your Mother, Being and Our Summoners. Existe mesmo isso? Existe esse livro, claro. E eu encontrei esse livro porque eu estava analisando essa letra. E você comprou o livro? Não, não comprei, eu li no Google Books. Ah, ok. Mas se você quiser comprar aí, tudo bem. Eu acho que porque... deve ser lido. É. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Ah, é verdade. E aí ele fica falando descolorirá o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, o grande finale da música é uma desgraça completa e restrita. Verdade. Cara, né? Totalmente sobre LSD, cara. É. E é como diz Schopenhauer, né? Schopenhauer tinha uma frase que dizia o seguinte. Segundo Heródoto, Xerxes chorou ao contemplar seu exército inumerável, pensando que em 100 anos nenhum daqueles homens estaria vivo. Uhum. Então, se Xerxes chorou, quem de nós vai conseguir segurar o choro? Aham. Uhum. Né? Era o Xerxes, Rodrigo Santoro, e a gente tendo que lidar com essa pica. Não tem como. Imagina se você Xerxes que não chorou, é Xerxes. Que faria Seixas? É. É. Se Xerxes chorou soja, Seixas cheirou Xuxa, sempre é. Seria legal, eu não acho que é o caso, mas seria legal se tivesse um conflito Xerxes-Seixas, né? É. Mas aí o Xerxes precisaria ter composto uma música, né? Aham, uhum, sim. Mas é porque as músicas do Raul Seixas não são tão profundas, né? Então não, fica mais difícil de analisar. É, não como as do Bozo. Bom, esse dilema de Xerxes só seria resolvido anos depois com a seguinte frase. Eu vou falar a frase e você vai me dizer de quem é essa frase. Uhum. Eu vou esquecer de tudo. As dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. Essa frase é do Hildon. Quem é Hildon? É o cara que compôs essa música. Mas ela é melhor conhecida na maravilhosa voz de Rogério Flauzino. De Rogério Flauzino, exatamente. Essa música é a que soluciona a aquarela de Toquinho. Verdade. Porque quando ele fala, vou esquecer as dores do mundo, só quero saber do nosso amor, sendo Dores do Mundo a principal obra de Schopenhauer, certamente é um diálogo que estabelece entre Toquinho e Rogério Flauzino. Putz, eu não tinha me tocado disso, cara. É verdade. Então, Dores toda do Mundo desgraça... é a principal obra de Schopenhauer e também uma das principais obras do Jota Quest. Exato, mais conhecido como a obra de Jota Quest, secundariamente de Schopenhauer. Exato. E aí no resto da música, o Toquinho fica falando assim, o sol amarelo descolorirá, o castelo indesenhável descolorirá, o mundo, tudo descolorirá, tudo vai descolorir. E quem resolveu isso? Rogério Flauzino. Uhum. Como? Só quero saber do seu, do nosso amor. Então a conclusão é que não é no mundo material e perecível que o Toquinho descreveu de maneira tão trágica nessa música desgracenta que nós vamos encontrar as respostas. A gente só vai encontrar as respostas no insondável, naquilo que não podemos compreender, no sobrenatural. Uau! Uau, Rafael, que gancho, cara. Que gancho. Parabéns. Maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Eu até ia falar uma coisa que... A música começa com um verso bem Jota Quest, né? Numa folha qualquer desenho só amarelo. Podia muito bem ser Jota Quest. Porque é ele descrevendo o que ele tá fazendo. Mas isso. Eu não vou falar isso não pra não matar o seu gancho e continuar na linha aqui do sobrenatural e a gente poder falar do primeiro e-mail. Exatamente. Vamos às histórias esotéricas dos ouvintes. Posso ler o primeiro? Lê aí. Os pássaros. Olá, caros irmãos e convidado. Eu sou o Gabriel, tenho 22 anos e atualmente sou estagiário em desenvolvimento de sistemas. Estou ouvindo todos os episódios, só fico triste porque não tenho o primeiro, o que é uma excelente jogada. Não foi uma jogada, mas obrigado. É. Como notei que gostam de histórias de pessoas comuns, irei contar uma das minhas. Obrigado também. Caio, salva isso no banco de obrigados. Minha... Minha namorada acredita muito em forças incorpóreas, os espíritos e nas influências do dia a dia. Sou cagão por natureza. Logo, apesar da minha descrença, às vezes sinto medo. Tipo a Regina Duarte. Um dia, quando voltava da casa dela, peguei o carro, coloquei o som em um volume alto. No meio do caminho, vi uma sombra de uma ave enorme. No mesmo momento, diminuí a velocidade para poder reparar. Assim que cheguei perto, o som começou a chiar. Na mesma hora, pisei no acelerador e fui. E o som voltou ao normal. Aquilo me assustou. Pensar no que conversava com ela e tem esse acontecimento. O que ele conversava com ela? Ele não falou aqui. Acho que ele tava falando sobre o esotérico, o incorpóreo. O incorpóreo. É. Cara, vai ser muito foda não fazer batalha de nomes do capeta nesse episódio. Posteriormente, minha namorada contou que viu algo estranho assim que deixei a casa dela. Algo como se estivesse me olhando. Eu quero deixar claro que eu não li esses e-mails antes. Eu tô lendo à medida que eu vou falando e por isso nem deu pra corrigir muito a maneira estranha como essas frases estão colocadas. Talvez tenha sido psicografado, talvez seja por isso. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Acho que você psicografou o que eu falei. É, talvez. Eu li a sua mente. Isso. Até hoje, é a única experiência que tive como algo anormal. Como sei que este não é um final esperado e interessante, acho uma boa ideia vocês contarem um alternativo. Cara, foi isso o e-mail? Foi isso. Não aconteceu nada, ele escreveu cara. Pra contar que ele viu uma sombra, achou estranho e aí depois ficou tudo bem? Isso. Não, e que talvez tivesse algo olhando ele. Mas quando ele diminuiu, o som chiou. E aí ele pisou no acelerador e tudo voltou ao normal. Bom, de qualquer modo, eu aceitei a sugestão dele e fiz um final alternativo. Você lê o final alternativo, por favor? Final alternativo. Caio, faz uma vinheta para o final alternativo. Vinhetas. Final alternativo. No meio do caminho, vi uma sombra de uma ave enorme. Reduzi a velocidade e senti uma batida forte no teto do carro. O carro descontrolou um pouco. Vi umas penas caírem sobre o para-brisa. Abri a janela e pus a mão sobre o teto. Fui apalpando, sentindo a lata fria e temendo encontrar alguma coisa. E senti algo agarrar minha mão. Sem pensar, meti o pé no freio. Senti um corpo pesado rolar pelo para-brisa, pelo capô e cair no chão. Me parecia um homem corpulento. Não tive coragem de sair do carro. A forma se levantou e ficou contra a luz alta do farol. Eu via apenas um vulto. A forma se ergueu numa postura muito altiva e se abaixou de repente, encostando a cabeça no chão e voltando. Não conseguia ver o que era. O que não percebi é que nesse movimento todo, alguém viu todo o acidente e chamou o SAMU. E isso não é muito esotérico, mas beleza. Quando a ambulância chegou, tive coragem de sair. Eles foram atender o que eu achava que era um homem muito forte. Dá pra perceber o quanto tá mais bem escrito, né, a partir do final alternativo. É porque não foi psicografado. Quando saí... Aqui dá pra ver a falsidade do final. Quando saí, me deparei com um galo gigantesco sangrando pela cabeça. Eles colocaram o galo na maca, mediram sua pressão e me perguntaram... Você atropelou esse homem? Eu queria explicar tudo. Dizer que ele caiu no teto, que eu fiquei com medo. Mas eu só consegui dizer... Mas ele é um galo gigante. Todos à minha volta ficaram indignados e apareceu a polícia. Fui levado a depor na delegacia. Respondi em liberdade pelo crime de lesão corporal. No tribunal, encontrei o galo gigante de novo, dessa vez de terno. Disse ao meu advogado para tentar mudar a pena, para a pena por maltratar animais, já que ele era um galo. Meu advogado se demitiu. Eu fui condenado. Como réu primário, tive que distribuir 200 cestas básicas. O galo gigante se recuperou bem e se casou. Já pensou que maravilhoso se alguém mandasse realmente uma história assim? É, seria ótimo. Mas ele deu a deixa pra isso, né? Ele viu uma ave e disse que tinha algo observando ele. Só podia ser um galo gigante. Lê o próximo aí. Na companhia do medo. Bom, ele já pede aqui de cara pra não revelar o nome. Que nome que a gente vai dar pra ele? Ele nem fala o nome dele ao longo do... Penadinho. Penadinho. Meu nome é Penadinho, 25 anos, motoboy de noite e office boy de dia, Peruíbe, São Paulo. Ele é sempre um boy, né? Ou um motoboy ou office boy. Ou um ghost boy. É. Olá, Guga e Rafael e possível convidado. Essa história pode parecer mentira, porém infelizmente é verdade e já digo desculpa pelo e-mail enorme. Capítulo 1, capivara de estimação. Começou bem. É, eu escolhi esse e-mail porque falava de capivaras. Que é o mascote oficial do GugaCast. Isso. Assim como Perth é a cidade irmã do GugaCast. Cidade irmã do GugaCast. Eu morava sozinho em Peruíbe, mesmo não tendo família nem tendo cursado faculdade lá. Porém, quis escolher a cidade como lar. Motivo? Grande número de aparição de OVNIs. Havia cursado jornalismo e pretendia usar o que sabia para fazer um podcast sobre ufologia. Porém, como se fosse uma rádio. ainda não comecei a fazer tal podcast, nem nada, pois não tenho dinheiro e nem tempo. As únicas pessoas que conhecia na cidade... Ah, ele mudou de assunto. Uhum. As únicas pessoas que conhecia na cidade eram alguns caras dos meus trabalhos que eu não me dava muito bem com nenhum deles, e meu vizinho, um senhor aposentado simpático que adorava caminhar na floresta para fotografar animais. Sei lá por quê. Por favor, inventem um nome para ele. Qual vai ser o nome dele? Zé Vampir. Zé Vampir. Era véspera do meu aniversário. Como não tinha muitos amigos, além do Zé Vampir, resolvi comentar com ele sobre este aniversário, que, no entanto, havia caído em dia de semana. Eu só teria um pequeno intervalo, no qual estaria em casa para comemorar, mesmo que sozinho. Aí o Zé Vampir disse que faria uma surpresa para mim. Achei estranho, mas ignorei. É estranho você dizer que vai fazer uma surpresa, né? Porque já deixa de ser surpresa. É, mas é um meio misterioso. Ah, é. Achei que, no máximo, seria algo como a foto de um animal raro ou coisa do tipo. Chegou o tal dia e no período da tarde, que era o horário que ficava em casa, ouço alguém bater em minha porta. Abro e era o Zé Vampir, que trazia consigo uma caixa de transporte de um animal e uma cama de cachorro. Logo pensei, ele vai me dar um cachorro para me fazer companhia. Porém, quando ele virou a caixa para mim gritando, surpresa, era uma capivara. Que bela surpresa. Sim, uma capivara. Fiz cara de felicidade para não chatear o velhinho. Aceitei-a de bom grado, ele me deu parabéns e fui embora. Me deixou com a capivara, a caixa e a cama. Não sei se é legalmente permitido ter uma capivara. E resolvi que na próxima semana, quando o Zé Vampir viajaria para a Amazônia, eu iria soltar a capivara perto da floresta. Mas antes disso, resolvi dar um nome pro animal, que era Frodo. Capítulo 2, primeiro contato. Seria maneiro se fosse Rafael Nadal. Se fosse Rafael Nadal, que será a partir de agora. Ok. No sábado, ainda estava com Rafael Nadal. Como só podia descansar sábado e domingo, passei a tarde fazendo uma maratona de alienígenas do passado tomando um uísque que meu pai me mandou no aniversário. Não acredito em tudo que aparece nesse programa, porém acho divertido ver qualquer coisa virar alienígena. De noite, quando fui dormir, fiz um carinho no Rafael Nadal, que já estava dormindo em sua cama. No meio da noite, acordo com um barulho estranho na cozinha. E também ouvi o Rafael Nadal latindo. Não sei qual é o nome do som que uma capivara faz. Gustavo, qual é o nome do som que uma capivara faz? Din, din, din, din, din, din, din. Não sei, cara. Não faço ideia. Bom, se é o Rafael Nadal, pode ser aquele... Como morava em um bairro perigoso com muitos assaltos, peguei meu bastão retrátil. É tipo uma barra de metal que fica pequena para ser mais fácil de ser carregada na rua. Uou. E fui ver o que era. Estava ventando muito, o que não era comum na minha casa. E o vento havia derrubado algumas panelas e pratos. Tinha uma luz estranha no lado de fora. Ela trocava entre azul e verde. Eu ouvia alguns sons estranhos. Parecia metal rangendo. E depois de um tempo eu apaguei. Depois acordei de volta na minha cama. Mas estava sem roupa. Não sabia se era o efeito do uísque misturado com Skol Beats, pois de noite o uísque estava chegando ao fim e resolvi guardar um pouco para o Zé Vampir e troquei ele pelas Skol Beats. Ou se realmente eu tinha sido abduzido ou algo do tipo. No dia seguinte, fui até a casa do Zé Vampir para conversar e levei a garrafa de uísque. Ele pediu para que eu entrasse enquanto ele pegava os copos. Servi e foi quando perguntei se ele havia visto as luzes. Ele engoliu seco. Depois virou seu copo de uma vez e mudou de assunto perguntando do Rafael Nadal. Será que o Zé Vampir era um alien? Continuamos a conversa durante uma ou duas horas e fui embora ainda pensando sobre as luzes. Capítulo 3, a soltura de Rafael Nadal. Cara, que e-mail maravilhoso. Até agora. O Zé Vampir foi viajar e no final de semana, que ele estivesse fora, eu ia soltar o Rafael Nadal. Chegou o dia, fiquei com dó dele, porém não sabia se isso era legal e tinha que fazer isso. E fui lá e libertei o Rafael Nadal. Cara, o resto do dia... é um bom nome pra quando você for abandonar um cachorro ou um gato, você fala que você foi libertar ele. Isso. O resto do dia, eu passei fuçando na internet para ver vídeos e ver minhas redes sociais. Ou quando você for abandonar um colchão na calçada, você fala, não, eu fui libertar o colchão. Libertei o colchão, ele ficou e dá um nome pra ele. É, ele ficou ali na calçada porque ele quis. Sabe o que, que eu acho muito verdadeiro nessa história? Quando ele diz que passou o resto do dia fuçando na internet para ver vídeos e redes sociais. Ele revela que ele ficou fazendo absolutamente uma coisa inútil o dia todo. Aham. Uhum. Quando o Zé Vampir chegou, ele me perguntou como estava o Rafael Nadal. Respondi que ele havia fugido. O velhinho, triste por minha perda, disse que podia arranjar outra pra mim. Então eu respondi que não precisava, pois o Rafael Nadal era o único na minha vida e ele entendeu. Pô, eu podia ter dado o Roger Federer pra ele. Na segunda, tudo havia voltado ao normal. Tinha acabado de chegar ao escritório que trabalhava, quando de repente meu chefe chega juntamente com uma garota baixa, medindo uns 1,57. cabelos castanhos, olhos verdes, com um óculos tipo aqueles que o cantor da banda Restart usava, só que preto, e tinha uma pele branca bem clara. Era meio magra, mas tinha seus volumes, se é que você me entende. Que descrição, eu gostei, cara. Que ela era uma usava garota baixa, medida 1,57, e usava óculos do Restart. Ainda bem que ele mediu ela, né, antes de... Ele olhou de cima a baixo e falou, 1,57. ele deve ter ganhado superpoderes naquela noite. Foi. E o superpoder de medir as pessoas. É, o superpoder dele é medir as pessoas com precisão. Ele me apresenta a garota. Seu nome era Emily. Ele disse, ela é a nova Office Boy. Não. Seu nome era Alminha. Alminha. Seu nome era Alminha. Após sua apresentação, ele disse, ela é a nova Office Boy. Será que o certo seria Office Girl? Ou Office Ghost. Logo pensei, putz, vou ser despedido. Mas não, ela só iria me ajudar, pois agora o escritório estava mais movimentado e precisaria de mais pessoas para organizar tanta papelada. Senti um grande alívio. A Alminha era meio quieta, e ela simplesmente me cumprimentou e foi arrumar algumas pilhas de papéis enquanto nosso chefe ia embora. O dia foi passando. Teve uma hora que ela trouxe café para si mesma e junto pegou um copo a mais para mim. Percebi que ao sentar em sua cadeira, ela pôs o copo na mesa, sem porta-copo. E lembrei da bronca que levei por ter feito o mesmo uma vez. Meu chefe não gosta da marca de copos em suas mesas. Resolvi alertá-la sobre o perigo. Bom, a gente passou do perigo de alienígenas pro perigo de marcas de café rapidamente nessa história. É porque as marcas de café podem ser tipo crop marks, sabe? Sei, quando faz aqueles círculos nas plantações, né? Isso. Ela agradeceu e depois eu resolvi puxar papo com ela. No final do expediente, ela perguntou se eu queria sair com ela à noite. Respondi que tinha um segundo emprego e que não poderia ir. Enquanto falávamos, eu recebi uma ligação do meu outro chefe e ele queria me avisar que eu não precisaria ir trabalhar, pois sua esposa estava em trabalho de parto, então não poderia abrir a pizzaria essa noite. Desejei boa sorte e agradeci. Em seguida, virei para Alminha, que estava me olhando, e disse, meu chefe vai ser pai e resolveu me dar uma folga hoje. Ela sorriu e perguntou se eu podia buscá-la em sua casa às 7 horas. Ela me deu seu endereço e fomos todos embora. Foi bem detalhista isso, parece que ele tá dando um depoimento pra polícia. Capítulo 4. Não é? A noite. É, talvez ele cometa um crime aqui. Capítulo 4. A noite em modo tutorial. Arrumei-me com a minha melhor roupa, enchi o tanque da moto e fui buscá-la em casa. Ela morava em casa com uma amiga. Chamei por ela e em seguida pude vê-la vindo, enquanto se despedia da amiga. Ouvi sua amiga dizer: até amanhã, tenha uma ótima night. Night? Não entendi, mas ignorei. Ao chegar até minha moto, perguntou onde iríamos comer. Ela indicou uma pizzaria que fica ao lado de um motel. Foi a referência que ela usou. Botei o capacete, entreguei o outro a ela, liguei a moto e fui embora. Ela estava de vestido. Não era um daqueles vestidos todos produzidos, só um vestido casual. Mas foi um desafio se segurar na moto sem deixar o vestido levantar, pois eu tenho a mania de ir bem rápido na moto, talvez porque eu seja motoboy. É, talvez seja por isso. Chegamos lá, pedimos pizza e ficamos conversando. Descobri que ela também gosta de ouvir podcast. Será que ela está ouvindo o GugaCast? Tomara que sim. Também era meio fã de ufologia, mas não era obcecada. Ela era bem simpática. Contei minhas histórias com o Rafael Nadal e do possível contato. Ela riu muito do Rafael Nadal. É, claro, né? Entre alienígenas e capivara, o que é que chama mais atenção? Capivaras. Depois de estarmos bem alimentados, ela disse que não poderia voltar para sua casa, pois sua amiga ia levar seu boy magia para casa. E aí ele pergunta aqui, boy magia? What the fuck? Eu acho que, como ele é... É porque esse é um programa esotérico, né? Então, por isso que é o boy magia. É, o boy magia é o office boy esotérico, né? É. Já que ele é motoboy e office boy, sobrou pro cara ser boy magia. Uhum. E como elas tinham um trato de que uma não podia dormir na casa da outra quando essa estivesse com um boy na noite, ela perguntou se eu podia ajudá-la. Pensei em levá-la pra casa, porém... O Zé Vampir sempre me perguntava sobre minhas namoradinhas, e como ele geralmente me espera chegar de noite, ele ia gritar alguma coisa quando chegasse com ela, tipo, hoje tem, hein? E sinônimos. Esse Zé Vampir. Zé Vampir é duro, né, cara? Há 500 anos fazendo isso. É porque ele fica acordado à noite, né, cara? Dorme de é, de cabeça pra baixo. É. Quando me dei conta, estava encarando o porta-cartões que tinha no caixa, e nele tinha um cartão do motel ao lado. Sem pensar duas vezes, disse, vamos para o motel. Ela gostou da ideia, então fui pagar a conta para irmos até o motel. Ao chegar lá, para minha surpresa, ela pagou pelo quarto. Tínhamos que pagar antes. Ao chegarmos no quarto, a pegação começou, e como o Zé Vampir me ensinou, eu estava com um preservativo na carteira. O Zé Vampir é como se fosse um mentor pro Penadinho. É, o Zé Vampiro tá sempre presente, né? Ele toma uísque, mas ele não quis falar sobre os ETs, né? Cara, eu acho que o Zé Vampiro é tipo um protetor, sabe? Sabe o que, que eu acho que ele é? Ah. Um alienígena do passado. É, isso sempre explica qualquer coisa. Sim. Acho que o velho Zé Vampiro era um pegador quando jovem. Ele me conta cada história louca. Uhum. Ela estava com bastante pressa. Nem tirou o vestido, ela fez usando ele. É, como ele descreveu aqui. Uhum. Foi uma ótima noite. Podia ser uma música do Vando isso. No dia seguinte, quando acordei, olhei para o lado e ela tinha sumido. Pensei, putz, era tipo aqueles lances uma noite e eu achei que ela fosse para casar. Passou-se um minuto, já ia começar a chorar quando ela entra no quarto com uma bandeja com torradas e café. Ah, que demais, que plot twist. Uhum. Depois de um tempo, o romance se tornou oficial. Começamos a namorar. Isso aconteceu há 2 anos e ainda namoro com ela, quando ainda tinha 23 anos. E ao terminar de escrever esse e-mail, vou pedir em casamento. Uau. Espero que meu e-mail seja o bom o suficiente para entrar no programa e até a próxima. Uau, muito bom, cara. PS, se você recebeu esse e-mail, ela disse sim. Ah, que história legal, cara. Quer dizer... Muito legal, né? Não aconteceu nada realmente, a não ser que, tipo, o Zé Vampiro, ele obviamente é um anjo protetor alienígena. Sim. Do Penadinho e garante que tudo... Se você olhar essa, se você olhar essa história pela ótica do esoterismo... O Zé Vampiro é tipo um mentor, sabe? Tipo um espírito superior que fica cuidando do Penadinho. Quando ouviu um barulho, não aconteceu nada, no dia seguinte o Zé Vampiro tava lá e tava tudo bem. Ele trouxe um animal exótico, né? Que só trouxe sorte, né? E depois ele se casou com a Alminha. É. Parabéns, Penadinho. Isso aí, Penadinho, parabéns e um bom casamento pra vocês. Às 7 horas buscarei sua alma. É legal que não é tão tarde, né? Eu não preciso ficar acordado até tarde. Pra... Olá, Guga, Rafael e possível, porém amável, convidado. Meu nome é Iago, tenho 22 anos... Iago é um nome esotérico. Isso. Tenho 22 anos, estudante de seguros... Como assim estudante de seguros? Eu não sei, cara. Ele tá pensando em comprar um e ele tá estudando vários. E sou do Rio de Janeiro. Porque são muito confusos, né? É, putz, é difícil mesmo. Coberturas. Franquia, né? Prêmio. É. Venho contar uma história que acontece neste momento na minha vida. Não costumo ter problemas para dormir. Geralmente eu deito, durmo e só acordo no dia seguinte com o meu despertador tocando. Mas esta presente noite em que escrevo, sonhei que ouvia um episódio do GugaCast em que contavam uma história de uma publicitária que ganhava um grande prêmio no seu âmbito profissional. Que demais, cara. O cara sonhou com o GugaCast. Não, ele sonhou com o GugaCast e com uma história dentro dele que nunca existiu. E ele tá contando essa história, então essa é uma meta-história do GugaCast. Será que a gente tá no sonho dele agora? Vamos ver. Para melhor entenderem, meu horário para acordar e enfrentar a vida é 6h45. Porém, despertei de forma que não sei explicar às 5h15 da manhã, com um sonho bem presente na mente. Acordo, acendo o celular e com a visão meio embaçada, acredito ter visto que eram 6h15. Entre devaneios na cama, fiquei enrolando 15 minutos para levantar. Então, finalmente, levanto e vou ao banheiro para escovar os dentes. Ele tá escrevendo uma música do Jota Quest. Jota Quest, claro. Estranhei porque que... é ok no GugaCast. É, eles deviam ter um podcast chamado Jota Quest. É. Ou eu podia montar uma banda cover do Jota Quest chamada GugaQuest. Exato. Ou as duas coisas. Estranhei que ao olhar a janela e ainda ser noite, sendo que quando acordo já é dia. Mas relevei. Após escovar os dentes, finalmente volto pro quarto, um pouco mais acordado, acendo o celular. E eu sempre acho que ele tá tocando fogo no celular. E quando olho, vejo que adiantei 1 hora e não eram 6h30, mas 5h30. Um pouco risonho da minha própria loucura, deitei e procurei aproveitar os poucos minutos de sono que ainda me restavam. Foi um parágrafo para descrever 15 minutos, ok. É, 15 minutos para descrever 15 minutos. Só que ao deitar e fechar os olhos, senti uma voz falar meu nome na minha cabeça, como se estivesse me chamando. Iago. Iago. Iago. E depois de 3 chamativas, ela parou. Geralmente, tenho muito medo de qualquer coisa espiritual que venha interagir comigo de madrugada. Parece que acontece muito e aí geralmente... Geralmente sim. Às vezes não. Às vezes é ok. Quando acontece coisa similar, eu sinto presenças estranhas no meu quarto no meio da madrugada. Viro para um lado da cama, fecho os olhos e só abro no amanhecer do dia seguinte. Estranhamente, não senti medo dessa vez e simplesmente perdi o sono. Então aqui estou eu, 5h40 da manhã, escrevendo uma carta a um podcast com talvez um espírito atrás de mim, esperando eu terminar de escrever essa carta para levar minha alma a algum lugar. Espero que bom. Grande abraço a todos. Eu respondi esse e-mail, falei, Iago, talvez fôssemos nós te chamando pra escrever um e-mail. E aí eu perguntei se a alma apareceu. E ele nunca me respondeu esse e-mail. Porque a gente tá no sonho dele agora, isso tudo tá acontecendo nesse momento. Entendeu? Ele veio de uma outra dimensão, de uma linha paralela do tempo, e escreveu pra gente nessa linha paralela do tempo, onde a gente tá fazendo isso acontecer, e aí a gente vai voltar pra linha paralela, aí a gente vai se fundir com a linha que ele tava de novo. Ah, entendi, claro, muito óbvio. Entendeu? Ele usou isso pra criar um portal pra que a vida dele volte pro mesmo trilho que ela tava antes. Parabéns, Iago, foi uma ótima estratégia. Fique longe de rádios amadores, eles geralmente te levam pra fendas espaço-temporais. E ele é suscetível a fendas espaço-temporais. Não, ele acabou de controlar uma. É. Não, é o contrário. Fendas espaço-temporais são suscetíveis a ele. Ao Iago. É. Lê o próximo aí. A Pequena Loja dos Horrores. Olá, Guga, Rafael e qualquer outro presente no podcast. Antes de tudo, gostaria de dizer que adoro o programa de vocês, que conheci através do Sr. K. Obrigado, Sr. K. Caio, vai voltar. Mais um obrigado para o Banco de Obrigados. Coloca o nome do arquivo obrigado, Sr. K. If. Ouvindo ao programa Season 1, Episode 11, é o 11º da primeira temporada, no e-mail de um ouvinte dizendo que tinha histórias meio sobrenaturais, me lembrei de uma que ocorreu comigo há alguns meses. Saindo de uma aula, aproximadamente às 6 da tarde, percebo um movimento incomum em um food truck. Passo por lá praticamente todos os dias nesse mesmo horário e nunca vi uma fila tão grande. Nossa, isso é sobrenatural. Uhum. Nem mesmo quando os preços eram absurdos de baixo. A comida não é boa o suficiente para uma fila com mais de 3 pessoas. Não vi nenhuma atendente, mas via pessoas saindo com seus pedidos. É, isso é sobrenatural. Preferi acreditar que o responsável pelo pequeno empreendimento móvel estava apenas num ângulo ruim, enquanto provavelmente vendia aqueles tickets para estacionar na rua. Queria poder parar por aqui, muito. Mas continuemos. No meu caminho, passo pela rua, atrás da loja onde, na frente, se encontra um food truck. Sim, a cidade é desorganizada a esse ponto. Pude ouvir a princípio o que parecia um grupo de pessoas cantando, como um coral de igreja. Ao percorrer mais um pedaço da frente da loja, a música suave, porém assustadora, começa a se transformar em gritos de dor e agonia. Olho pela vitrine. A loja tem apenas um andar, e por ser quase tudo de vidro, é possível ver tudo. Não havia ninguém. No escritório, nos caixas, estoques, ninguém. Os prédios próximos eram restaurantes e lojas ainda abertas, mas o som era audível apenas em frente àquela loja. Após dar uma volta pela região e perceber isso, continuo correndo o meu caminho. Não sei dizer o que foi, e não costumo acreditar em coisas assim, mas queria aproveitar para compartilhar esse caso. Obrigado, obrigado pela sua não história, porque não aconteceu nada. Aconteceu, ela encontrou uma loja que emitia uma música assustadora. O food truck não tem nada a ver com a história. Não, mas ela encontrou dois. E aí ela encontrou outro food truck. E atrás do food truck tinha uma loja que não tinha ninguém, mas tinha uma música. Isso. E é essa a história. Essa é a história. Eu acho que o Caio podia completar essa história pra gente. É, Caio, faça isso. Final alternativo. Segui minha viagem, ainda assustada. Como assim? Dois food trucks na volta de casa? Esses empreendimentos não ficavam todos agrupados num espaço delimitado? Agora eles estão se espalhando pela cidade. Onde o mundo vai parar? Após mais algumas ruas, outro food truck. Vendendo buchada. Quem vende buchada em food truck? Quem compra buchada em food truck? Muitas perguntas. Eu estava confusa e ofegante. Comecei a correr mais. Até em casa encontrei mais três. Era como se fosse uma infestação. Restaurantes tradicionais agora fechavam suas portas e transferiam a cozinha para um veículo na calçada. Mas o que diabos está acontecendo? Ao chegar no portão do meu prédio, achei esquisito todos os apartamentos estarem com as luzes apagadas, menos o meu. Subi correndo as escadas por medo de ficar presa no elevador, já que podia estar acontecendo algum tipo de problema com a energia, né? Abri a porta e encontrei meus pais chorando. O que que aconteceu? Minha mãe veio me abraçar e respondeu, ainda fungando emocionada. Arruma as suas coisas, minha filha. Nós temos de morar no estacionamento agora. Estacionamento? Morar? Fechei os olhos para tentar livrar a cabeça de tantas informações confusas e quando os abri, meus pais eram food trucks. Não, não, aquilo não podia estar acontecendo. Eu corri pro quarto, me tranquei e comecei a chorar. Chorei por muitos minutos e, quando levantei a mão para secar o rosto, percebi que ela havia se transformado em um pneu. Próximo. Você leu o próximo aí? O cisto da vida. Esse foi bom. Foi bom. Pareceu o Paulo Miklos. Bom dia, tarde, noite, caros Rafael, Guga, convidado e editor Caio Corraini. Bom dia pra você e pra sua família. Meu nome é Flávio, moro em São Paulo, sou analista de telecomunicações e adorei o conceito do podcast e as histórias compartilhadas até o momento. Eu tinha um amigo chamado Flávio. É mesmo. E ele tinha uma obsessão por ser magro. Aí um dia eu passei numa lojinha que vendia coisas infláveis e eu comprei um esqueleto inflável pra ele. E eu chamei esse esqueleto inflável de Inflávio. Muito bom. Por ter um esqueleto, essa história se qualifica para o GugaCast de histórias sobrenaturais. Claro, e por ser do Flávio. Confesso que apesar de ter 29 anos, vivia em cidade do interior a maior parte da vida e sempre tive uma vida sem grandes loucuras, dignas de histórias como as contadas aqui. Mas no espírito de compartilhar histórias diferentes, tem uma história, história, um tanto diferente e curti, diferente, e curta, mas que senti vontade de compartilhar. Aliás, isso é importante, a gente não falou, né? Se você tem uma história e você tem vontade de compartilhar, você deve escrever para cartas@gugacast.com. Isso. Você colocou aqui no meio para, tipo, ser disruptivo, né? Disruptivo, claro. Continuando. Título, The Returned. Ele sabotou você aqui porque ele colocou um título no meio do e-mail. Ah, é. O título não ele é The Returned. Foi disruptivo. O título é O Cisto da Vida. Há cerca de alguns anos atrás, eu comecei a sentir uma dor bem incômoda na região do cóccix, pequeno osso no fim da coluna vertebral e mais conhecido como sobrecu. Eu conheço um que conhecido por quem? É. Nessa época, eu já morava em São Paulo, mas pelo menos uma vez por mês, eu tentava ir para o interior, Ituverava, São Paulo, 100 km ao norte de Ribeirão Preto, para visitar meus pais. A viagem de ônibus agravou a dor, já que o simples ato de sentar causava certa dor, e cheguei morrendo de dor. Ok. Fui então levado para a Santa Casa da cidade, onde fui atendido e o médico diagnosticou meu problema como um cisto pilonidal, que é uma formação de abscesso na região do cóccix, pouco acima das nádegas, causada por uma coisa simples como um pelo encravado. Aviso. Recomendo não procurarem esse problema se não tiverem estômago forte, pois esse problema pode ir de 0 a 80, dependendo do caso, como o meu que foi simples, mas que pode chegar à necessidade de cirurgia. Ok, eu vou seguir o conselho dele de não procurar por isso no Google. Eu vou seguir, mas quando eu vi que ele teve um cisto pilonidal, não me deu nenhuma vontade de jogar no Google cisto pilonidal. Mas se alguém teve essa vontade, siga a recomendação do Flávio. Enfim. Feito o diagnóstico, tive que ser internado para que fossem feitos alguns procedimentos e acompanhamentos. Como era um hospital público e eu não tinha plano de saúde, tive que ser internado em um quarto com mais 3 pessoas. A história mesmo começa aqui. Ele devia ter começado direto daqui, né? É, a gente devia ter começado ali daqui. Fiquei cerca de 6 dias internado e nesse meio tempo... Caramba, internado por causa de um pelo encravado, pelo amor de Deus. Fiquei cerca de 6 dias internado e nesse meio tempo conhecendo um pouco dos meus companheiros de quarto. Tinha um rapaz jovem, cerca de 30 anos, com um problema de gastrite. E 2 senhores na faixa dos 60, 70 anos, um com problemas renais e outro com caso de hepatite. Recebi a visita de família, amigos e vizinhos. Após 6 dias, eu tive alta, então me despedi do pessoal e segui para casa, para minha vida novamente. Cerca de 2 meses após a internação, numa viagem de volta a Ituverava, numa conversa, minha vizinha veio dizer que um dos senhores que estava internado comigo, o senhor com problemas renais, tinha falecido pouco tempo depois da minha internação. Apesar de ter conhecido por pouquíssimo tempo este senhor, lamentei sua morte, pois ele me pareceu uma pessoa muito bondosa. Segue o tempo para mais 1 mês. Numa viagem seguinte, um amigo da família faleceu, o que nos levou ao velório e enterro do mesmo. Ainda bem, né? O que nos levou... A única alternativa foi... Se bem que ele podia ser um esqueleto de faculdade. É, ou ser incinerado. Tudo seguia nos conformes, velando o corpo, e seguimos para o cemitério da cidade para o enterro. Venho nessa parte dizer que sou ateu, mas procuro ser respeitoso com religiões alheias. Apesar de ser ateu, fui criado católico, porém o ambiente de um cemitério é um tanto estranho e até sombrio, e tantos anos de catolicismo e cultura em geral te fazem ver o cemitério como um lugar sobrenatural. A mim não, fazem a ele ver o cemitério, né? Esse é um parágrafo para explicar que ele tem medo do cemitério. Estava ao lado do meu pai durante o enterro e comecei a observar todas as pessoas ao redor do túmulo. E nesse momento, algo me saltou aos olhos. Ao lado da cova, havia um grande monte de terra e em cima dele, em pé, quase que em uma estátua de cera, lá estava ele, o senhor que havia falecido cerca de 3 meses atrás, bem ali, no meio do cemitério, elevado, em cima de um monte de terra, olhando para as pessoas. Cara, eu tô começando a gostar do jeito que esse cara escreve, repetindo as palavras. É, isso foi bem assustador. Ficou estiloso, né? Ele falar de novo, né? Um monte de ficou. Terra. Ficou legal. Naquele momento, minha não-fé se abalou totalmente. Pois eu estava olhando para o senhor que havia falecido. Por alguns instantes, o terror se instalou em mim. e comecei a cutucar meu pai e pedi que ele olhasse para a mesma direção e fizesse confirmação que também estava vendo aquele homem. Meu pai olhou, parou por uns instantes e disse que sim, ele estava vendo o senhor ali. Então comecei a explicar para o meu pai quem era aquele homem e ficamos processando toda a situação. Pelo restante do sepultamento, eu ficava num misto de fixar o olhar no homem para ter certeza que eu não estava delirando e também o instinto de não olhar e depois ver que foi tudo obra da minha mente. Ao chegar no final do enterro, criei coragem, chamei meu pai e fomos em direção do homem. Eu precisava ver mais de perto se era real. E era Cássia Kiss. Quando chegamos mais perto, comecei a ver que não era uma aparição e que sim, era o mesmo senhor que haviam me dito ter falecido. Tomei coragem, disse oi e comecei a conversar com ele. Você chega no velho que você não vê há anos e que faleceu e você chega pra ele e fala: oi. Oi. Oi. Tudo oi? Bem? Olá, senhor Epaminondas. Não. Oi. Na conversa, a gente se identificou. Eu confirmei que era ele, ele se lembrou de mim. No final das contas, esclarecemos que, na verdade, quem havia falecido era o outro senhor, que tinha sido internado comigo e que sofria de hepatite, e que ele trabalhava no cemitério como peão de obra e coveiro, e estava ali aguardando o sepultamento para finalizar seu trabalho. Caramba, cara, que final anticlimático. Eu juro que eu tava achando que era tipo um irmão gêmeo dele. Eu gostei do final. Foi uma confusão de doenças. A minha vizinha foi vítima de uma rede de telefone sem fio que acontece em cidade do interior, onde alguém conta algo que conta pra outro, que conta pra outro, e assim vai, até que a história chega ao destino, bem diferente do que realmente aconteceu. Excelente. Vai lá. Contatos imediatos de 200 graus. Bom dia, tarde, noite, queridos GugaQuesteiros presentes nesse momento. Meu nome é Rivaldo, ou outro nome fictício que vocês jogarem impertinente. Mas espero que esperem até o quinto parágrafo para me renomearem. Vocês vão entender. Tenho 28 anos e sou de Belo Horizonte. Rivaldo tá bom pra você? Rivaldo tá ótimo. Pra mim também. Descobri recentemente seu podcast através do sistema piramidal da brodagem. Olha aí, tô maratonando. Eu falei que funcionava. Sempre funciona. Várias pessoas escreveram dizendo que começaram por aí. E todas terão seus nomes lidos por um cover do Rivaldo. Que pode ser o filho do Rivaldo, que jogou no Mojimirim também. Sim. Estou maratonando o mesmo, do mais recente para o mais antigo. Não sei se agradeço ao meu amigo que indicou o GugaCast por ter tornado a prática de musculação menos odiosa, adoro escutá-los enquanto puxo os ferros, ou se o culpo pelos acidentes causados justamente pelo fato de não conseguir segurar algumas risadas enquanto me exercito. Isso é legal de ver isso. Não sei se já houve algum episódio com histórias de contatos imediatos de terceiro ou qualquer outro grau, mas tenho duas boas histórias a respeito. Devo salientar que sou uma pessoa cética, não participo de nenhum culto, seita de adoração a aliens ou coisa que o valha, exceto, é claro, o Goku. Claro. Sempre fui do tipo, só acredito no que vejo, mas esse foi justamente o problema. Eu vi. Como eu disse, tenho duas histórias a respeito disso, e hoje vou contar a menos impressionante delas. Poxa. Isso foi surpreendente. Foi. Para deixar o suspense para um próximo e-mail. Então vamos a ela. No longínquo ano de 2008, eu era um jovem e consequente estudante do primeiro período da UFMG. Nas férias de julho, eu e um grande grupo de amigos achamos que seria uma boa ideia fazer uma viagem, mas como jovens estudantes empregados, tínhamos poucos recursos. Decidimos então acampar no Pico da Bandeira, local isolado na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, e uma das três maiores montanhas do Brasil, não é isso? Pelo que eu me lembro, sim. Lógico. Toda a história de alienígenas tem que acontecer em um lugar isolado, com poucas testemunhas e poucas formas de registro. Aliens não apareceriam na Praça da Savassi, não é mesmo? Savassi é uma referência belo horizontina. Pois bem, éramos 11 ao todo, todos homens e jovens adultos. Por isso acho válido nos nomear com a escalação de alguma seleção de futebol. Como referência, vou utilizar a de 2002, que é a única que me lembro. Mas se sintam à vontade para mudar a da Tchecoslováquia de 1962, se se sentirem mais confortáveis. Eu acho que não, primeiro porque a da Tchecoslováquia de 1962 perdeu de 4-1 para o Brasil, e o Brasil sim se sagrou campeão naquele ano. E eu não sei essa seleção de cor. Eu só sei de cor. Essa de 2002, a de 94 e a de 70. Eu sei essa de cor também. Então vamos ficar com essa. Éramos então Marcos Roque Júnior, Edmilson Lúcio, Cafu Gilberto Silva, Kleberson Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Não, então peraí. Ele já substituiu o Juninho aí pelo Kleberson. É, foi da segunda fase já. Vamos trocar o nome do Kleberson para o Juninho? Vamos. Sai Kleberson, entra Juninho. Isso. Nessa mais, história, futebol vou... mais alegre. É. Nessa história eu vou me chamar de Rivaldo porque ela é minha e eu me chamo como quiser. Pelo menos até vocês mudarem todos os nomes e me derem o mais escroto por causa da minha arrogância. Rivaldo continua bom. É, Rivaldo tá ótimo. A gente não podia substituir ele pelo Ricardinho? O Rivaldo? É. Isso ia ser uma sacanagem muito grande. Exato. Tem toda razão. É, deixa o rival, tudo bem. Nenhum de nós tinha experiência em acampar, mas era só montar barracos e dormir lá dentro. O que podia dar errado? Pensávamos inocentemente no dia anterior à viagem. Infelizmente, viemos a descobrir nos dias seguintes que a resposta para tal indagação era tudo. Mas os detalhes da viagem e os perrengues que passamos são uma história à parte, que renderiam outro e-mail quilométrico. E esse e-mail é quilométrico. Como inconsequentes que éramos, tínhamos pouquíssimo planejamento de viagem como um todo. Sabíamos apenas que dia iríamos e que dia voltaríamos para BH, e compramos as passagens de ônibus. Saímos na tarde de quinta-feira e chegamos a Espera Feliz, pequeno município localizado ao pé do Pico, ainda em Minas Gerais, durante a noite. Nos hospedamos no que parecia ser o único hotel da cidade sem maiores problemas e lá dormimos até a manhã seguinte. Na manhã de sexta-feira, combinamos com um habitante local que possui uma caminhonete daquelas bem antigas, Veranexo 1, ele mandou várias fotos. Legal. De nos levar até o parque no qual se localiza o pico, nos deixando na área de camping mais alta possível. Até aí, tudo bem. A caminhonete, por incrível que pareça, conseguiu nos levar ao nosso destino. A estrada era estreita, com espaço para apenas um carro em cada sentido. E se tratava de uma extensa subida cheia de curvas. Depois de um longo caminho, passamos pela portaria do parque e ainda subimos com nossa carona por mais um bom tempo até chegarmos à tal área de acampamento. Passamos os perrengues naturais de primeira viagem, mas acabamos por ter sucesso em montar as barracas. E em torno de meia hora, nos vestimos com todas as roupas de frio que possuímos e subimos a pé, porque afinal só o cume interessa. Foi muito bem colocado, você tem que admitir. Foi bem construído. Mas ele põe aqui entre parênteses. Acho que virei tio nesse momento quando fiz essa piada. Vimos o nascer do sol lá de cima, tudo lindo, e retornamos às barracas. Era sábado, mas havíamos combinado com o tio da caminhonete de nos buscar na segunda-feira. E ainda tínhamos alguns dias para matar por lá. Descemos até outro camping que ficava próximo a algumas cachoeiras e passamos lá os últimos dias. Fazia muito frio durante a noite e muito calor durante o dia. O domingo parecia um dia normal. Lúcio estava vermelho como um pimentão por não usar filtro solar. Roberto Carlos estava tendo sucesso em seu plano de entupir todas as privadas do camping. Porra, que babaca. Roberto Carlos, você é babaca, cara. Não, mas era de propósito ou é porque ele estava tendo movimentos intestinais profundos? Bom, se era um plano, foi de propósito. Não, tá bom, mas uma coisa é ele chegar lá e ficar jogando, sei lá, chinelo dentro da privada. Aí é babaca. Mas se ele tava simplesmente se entupindo de churrasco e com isso, entendeu? Isso pode ter sido um eufemismo pra dizer que ele tava caprichando nisso. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí você não é babaca. Cafu se deliciava com o uísque que havia contrabandeado para dentro do parque. Era proibido entrar com bebidas alcoólicas. Nada fora do comum. Havia ainda barracas armadas, trocadilho não intencional, na área de acampamento. Então fomos andando até uma das cachoeiras. Entretanto, quando retornamos, notamos que havia algo estranho no ar. Todas as barracas, exceto as nossas, haviam desaparecido. Até aí tudo bem. Era domingo, aquelas pessoas provavelmente tinham que trabalhar no dia seguinte. Diferentemente de nós, que éramos todos vagabundos. Digo, universitários. Estranhamos apenas o fato de todas as barracas, todas, terem sumido em um período curto de tempo, no máximo umas 2 horas, enquanto estávamos na cachoeira. Foi então que notamos, em uma das extremidades do camping, lugar onde não havia barracas antes, uma única barraca, com um formato estranho, onde caberia no máximo uma pessoa pequena. Não demos bola e seguimos com nossas brincadeiras saudáveis de peidar dentro das barracas, onde os amiguinhos estavam dormindo, sair e fechar a porta. À noite, enquanto preparávamos nosso jantar com um mini fogão portátil, que funcionava com uma lata de gás que Ronaldinho Gaúcho havia levado, percebemos que possuímos muito mais comida do que conseguiríamos comer até o dia seguinte, que já seria o dia do retorno. Decidimos, então, ir até a barraca estranha e convidar o habitante da mesma para jantar conosco, já que provavelmente estaria sozinho. Fomos então, Edmilson e eu. Havia uma certa luz dentro da barraca, motivo pelo qual imaginamos que a pessoa estaria acordada. Chamamos: "Oi, quer jantar com a gente? Temos muita comida." E ninguém respondeu. Quando viramos as costas para retornar, entretanto, ouvimos o barulho do zíper que fechava a barraca se abrindo, e nos viramos. Para nossa surpresa, o habitante da barraca não era um anão. Muito pelo contrário, era um homem com algo em torno de 1,80m de altura, branco, com cabelos curtos e escuros. Nos apresentamos então. "Oi, eu sou o Rivaldo. Qual é o seu nome?" "Eu não falar português. Sotaque gringo bem estranho." "Ok, no problems." Nós o convidamos então para jantar conosco e ele aceitou o convite, dizendo apenas que tinha que terminar algo e que se juntaria a nós daí a alguns minutos. Assim foi feito. Enquanto discutimos a improbabilidade de encontrar uma pessoa sozinha que não falava português naquele local, isolado e inóspito, ele chegou. Foi então que nosso convidado se apresentou, mas a forma pela qual sua apresentação se deu também foi suspeita. Foi mais ou menos assim, naturalmente em inglês. Olá, de onde você é? Ele olha para a panela de espaguete e responde. Sou italiano. Qual é seu nome? Giuseppe. Ele responde após um segundo ou dois. E o que você faz no Brasil? Estou estudando capoeira. Ok, até aí, nenhum indício irrefutável de que ele era um alienígena. Mas, no mínimo, muito estranho o fato de que todas suas respostas pareciam com o primeiro resultado de uma famosa ferramenta de busca, da qual não farei propaganda de graça. Sério, as correlações espaguete Itália, Itália Giuseppe e Brasil capoeira pareceram, no mínimo, um turbilhão de estereótipos. Além disso, nada respondia à pergunta de como ele tinha chegado ali sozinho e sem falar português, uma vez que Espera Feliz não é conhecida pelo seu imenso número de cidadãos poliglotas. Bom, mas acontece. Gringo acampando é uma coisa normal de encontrar. É, eles são corajosos, né? É. Muito bem, se Giuseppe era italiano, naturalmente ele poderia nos ajudar no macarrão. Ele então assumiu o controle da panela e num dado momento tirou um pouco de molho, colocou sobre a palma de sua mão e provou o tempero. Em seguida, para confirmar se o sabor estava do agrado de todos, ele repetiu o processo, mas dessa vez colocando o molho na palma da mão de meu amigo Edmilson. Acontece que a mão de Edmilson se queimou de forma séria, caramba, formando uma bolha enorme no dia seguinte, enquanto a mão de Giuseppe, que teve contato com o molho na mesma temperatura, estava intacta. Caramba, caralho, queimou o cara. É, que babaca. Que situação merda, né? Tem um cara lá, não, ajuda a gente com o molho. Claro, vou ajudar, toma aqui. Aí queima a mão do cara. Não, e o cara reclama, né? Ah, que montante de estereótipos. Mas já que você é italiano, ajuda a gente a fazer macarrão. Apesar de um certo receio de, nenhum de nós viu Giuseppe colocar nada no macarrão. E achamos que era seguro comê-lo. No caso, comer o macarrão. Vou me esclarecer. Assim fizemos. Essa foi a terceira piada de tiozão dele, né? Foi excelente, ele tá indo muito bem. O espaguete não estava lá grandes coisas, mas comemos assim mesmo. E depois de muitas brincadeiras com o nosso convidado, que consistiam basicamente em fazê-lo repetir o grande meme da época, imortalizado por Alexandre Frota, o negócio é reticências. Eu não sei que meme é esse. Você não sabe? Eu te explico depois. Ele foi dormir. Tentamos inclusive filmá-lo falando isso, e para provar, mando o vídeo anexo. Entretanto, como vocês poderão notar, não é possível vê-lo com clareza no vídeo por causa da escuridão. Claro, né? O que ele falava no meme é: o negócio é comer. Ah, entendi. Apesar da estranheza da situação, nenhum de nós estava realmente considerando que se tratasse de um ser extraterrestre. No entanto, quando ele supostamente foi dormir, começamos a conversar a respeito e ligar os pontos, e essa teoria ganhou força. O cara surgiu e todo mundo desapareceu, menos nós, que não estávamos naquele ambiente no momento. Ele estava em uma barraca tão pequena que ele certamente tinha que dormir curvado em cima de suas coisas. Ele não fala português e ainda assim conseguiu chegar até ali sozinho. A história dele não batia com nada. Ele apenas dava respostas genéricas. Capoeira sozinho no Pico da Bandeira? Sério? Além disso, ainda teve o fato dele ser absurdamente resistente à temperatura do molho de tomate. E apesar de se dizer italiano, não saber fazer um bom espaguete. Agora temos um alienígena, né? É, eu acho que a única conclusão possível diante de tantas evidências é que esse cara veio de outro planeta. Sim. Eram vários fatos que isoladamente não levaríamos a sério. Contudo, analisando o conjunto da obra, ficamos com um cagaço descomunal. Consideramos fazer turnos para dormir e sempre ter alguém acordado observando qualquer movimento ou luz estranha que pudesse aparecer. Entretanto, concluímos que estávamos muito cansados e com muito frio para fazer isso, e tivemos uma ideia melhor. Havia alguma estrutura no camping. Leia-se, banheiros. Um masculino e um feminino, cada qual em estado mais deplorável que o outro. Lembram do plano do Roberto Carlos? Entretanto, os banheiros tinham paredes, o que não se podia dizer de nossas barracas. E, apesar do cheiro e da lama do chão, consideramos mais seguro levar nossos sacos de dormir para dentro do banheiro feminino. Não havia mais nenhuma mulher no camping, então não tinha o risco de aparecer alguém para usar o banheiro. E montamos uma barricada lá, bloqueando maluco, as portas com tudo um que conseguimos encontrar. 11 marmanjos com medo de um senhor italiano. É, só porque ele se chama Giuseppe. Nos abrigamos lá e acordamos vivos no dia seguinte, por incrível que pareça. E quando o tio da caminhonete veio nos buscar, vimos Giuseppe sozinho do outro lado do camping, olhando para nós. Percebemos então que Giuseppe ficaria ali sozinho, provavelmente a semana inteira, antes que alguma outra pessoa voltasse ao parque. Como ele não parecia ter comida, nem planos de como voltar para a civilização, resolvemos ser gentis e perguntar se ele queria descer para a Esfera Feliz conosco. Giuseppe topou, mas o tio da caminhonete não queria deixar. Afinal, uma coisa é transportar 11 pessoas na carroceria de uma caminhonete pela estrada. Outra coisa é levar 12, não é mesmo? É completamente diferente. Completamente diferente, completou uma dúzia. Acabamos convencendo ele a deixar o Giuseppe ir conosco até a entrada do parque, onde ele teria que descer do carro e se virar. Assim foi feito. Na entrada do parque, ele desceu e se despediu de nós. Seguimos nosso caminho até a rodoviária, que na verdade era basicamente um ponto de ônibus, de espera feliz, onde felizmente esperaríamos por algumas horas pelo nosso transporte para BH. Foi então que o mais estranho aconteceu. Quando descemos da caminhonete no nosso destino, quem vimos na mesma rodoviária? Ele mesmo, Giuseppe. Essa foi a hora que mesmo os mais céticos dentre nós se borraram. Não tinha como ele estar ali antes de nós, e ainda assim, ele estava. Não encontramos até hoje uma explicação lógica para isso, já que não vimos nenhum carro passar por nós no caminho até lá. A única explicação ligeiramente plausível, ainda que improvável, seria ele ter pegado carona com alguma outra pessoa que conhecesse algum atalho por fora da estrada. Mas depois dessa não tinha jeito. Se fosse só o teletransporte, ainda estaria tudo bem. Mas o conjunto da obra não deixava dúvidas. Saímos correndo da rodoviária pelas ruas da cidade e nos escondemos até a hora do ônibus passar. Esses caras deviam estar bebendo muito, cara. Finalmente, retornamos para a rodoviária. Entramos no ônibus e não olhamos para trás. Hoje, muitos anos depois, ainda nos lembramos e tentamos imaginar uma explicação para tudo o que ocorreu. A mais plausível, além de, é claro, ele ser um alienígena, é de se tratar de um criminoso internacionalmente procurado que estava se escondendo por lá. E o que vocês acharam? Vocês teriam outra explicação? Apesar de tudo, a viagem foi bem legal. O lugar é belíssimo e recomendo a todos que gostem de acampar. Envio mais uma foto da viagem para mostrar que, apesar de tudo, nos divertimos. Eu acho que a explicação de que ele é um criminoso internacional é muito boa, na verdade. Muito boa. Porque seria um jeito muito bom de se esconder. Mas... Não, e sabe o que eu penso? O pessoal fala muito desses gringos que vêm pra cá comprar terra, porque é muito barato. Uhum. E aí o cara fica... Só que é proibido, né? Os estrangeiros têm um limite pra comprar terras no Brasil. Ah, é mesmo? E aí, às vezes, o cara fica explorando como que ele vai comprar, quem que tá por lá, se é floresta ou se não é, esse tipo de coisa. Uhum, não sabia disso, não. Eu conheci uma vez um cara, quando a gente foi... Lembra, Rafael, quando a gente foi pra São Gabriel do Goiás? Lembro, claro. São Gabriel do Goiás é uma cidadezinha que é uma vila de, sei lá, 2 quarteirões. Tem uma estrada, né, que passa no meio, e de um lado tem a vila, do outro lado tem a venda. E é isso. Sim. A gente conheceu lá um americano que se chamava Mr. Murdoch. E o Mr. Murdoch, ele tinha, segundo a lenda, ele tinha vindo pro Brasil fugido do fisco americano. Olha só. E eu não sei se isso é verdade ou não, mas a história era muito boa. Eu acho que provavelmente ele pertencia a um esquadrão mercenário chamado Esquadrão Classe A. Então, eu pensei isso também. E ele era colega do Aníbal, do Cara de Pau e do BA. Pois é, eu pensei isso também. Mas na verdade é uma explicação muito boa para ter um senhor americano que tem um Pajero morando no interior do Goiás. É. Agora, eu acho que, cara, é normal você ter gringo que vem pro Brasil sem falar português e vem mochilar, cara. Vem pra isso, pra ter essa aventura na selva. É isso que eles querem. Então eu acho que a história meio que faz sentido, não é verdade? Como que ele não queimou a mão? Ah, cara, ele devia ter a mão toda calejada, né? De colher azeitonas. E como que ele chegou na rodoviária antes deles? Ele pegou um cavalo. Pela crina. Posso ler o último? Por favor. O sexto sentido. Bom? Excelente. E aí, Guga, Rafa, Caio e convidado, beleza? Eu me chamo... Sou homem. E sim, meu nome é estranho e usado por algumas mulheres também. Tenho 27 anos e moro em... Como que a gente vai chamar ele? Bom, eu acho que a gente podia chamar ele de Bruce Willis. Tá, porque bom. É o sexto sentido. Talvez essa história não seja muito grande e não tenha detalhes, pois ela é, na verdade, da minha esposa. Ela me contou e eu tô tentando repassar com o máximo de detalhe possível. Espero conseguir ser ao menos relevante. Por favor, mudem os nomes. Pelotas, Rio Grande do Sul, 2004. Durante um fim de semana, a Nicole Kidman, minha esposa, que na época tinha 18 anos, foi dormir na casa de uma amiga, a Jamie Lee Curtis, que já tinha aproximadamente a mesma idade. É isso, Rafael? É isso. A Nicole Kidman chegou na casa dela já à noite, jantaram e foram logo pro quarto da Jamie Lee Curtis, onde poderiam conversar mais tranquilamente. Na casa moravam a Jamie Lee Curtis, obviamente, e o irmão, Joel Haley Osmond, de 3 anos, e os pais dela. Ah, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Depois de algum tempo conversando no quarto dela, Joel Haley Osmond entra sem cumprimentar nenhuma das duas, olhando para um ponto fixo do quarto, onde não tinha nada e nem ninguém, e de repente ele começa a conversar sozinho. Eu acho que você tem que voltar. Sim, você tem que voltar. Ele termina de falar isso e sai do quarto, ainda sem falar com elas. Elas se entreolham e a Nicole Kidman diz, brincando, o Joel Haley Osmond é meio doidinho, né? A Jamie Lee Curtis ri e faz que sim com a cabeça. Sem dar muita importância, elas voltam à conversa. No dia seguinte, eles acordam, escovam os dentes e vão para a cozinha tomar café. Quando chegam, todos já estão à mesa tomando seus devidos cafés. Elas se sentam e começam a comer. O pai da Jamie Lee Curtis estava vendo o noticiário, como era de costume dele fazer. Tudo corria normal, até que começou uma reportagem na TV, onde a repórter falava de um garotinho que estava em coma fazia uns 3 anos, aproximadamente, porque ela não lembra com certeza do tempo. E a família, já sem esperança, havia conseguido na justiça a permissão para desligarem os aparelhos. Porém, a mãe da criança queria fazer isso no dia que ela completaria 5 anos, o que é bem sinistro, é mesmo? É sinistro, mas porra, né, cara? Que situação. É, que situação. Qualquer coisa que a família fizer, eu apoio, porque, enfim. É impossible situation. É. E exatamente no dia do seu aniversário, o garoto acordou e nesse momento mostra uma foto dele. Quando a foto da criança recém-saída do coma aparece na tela da TV, Joel Haley Osment fala de imediato. Olha, esse menino estava no seu quarto ontem à noite. Caralho! Caralho, que bagulho sinistro! Sinistro, ainda mais por se tratar do Haley Joel Osment. Joel Haley Osment, sei lá. Sei lá também, eu nem pesquisei pra botar esse nome. Nicole Kidman vai atrás e pergunta se ela está bem. Ela responde que sim, e que o Haley Joel Osment, sei lá, é doido. A Nicole Kidman pergunta para Jamie Lee Curtis se ela lembra exatamente o que o Haley Joel Osment havia dito na noite anterior. Eu acho que você tem que voltar. Sim, você tem que voltar. E a Jamie Lee Curtis disse, eu lembro, mas eu não quero falar disso. É isso. Desculpe se não dei muitos detalhes, essa história foi muito curta. Cara, foi maravilhosa. Caraca, história mais sinistra da história do podcast. É difícil contar uma história que não é sua, mas eu gostei da história e achei que valia ser compartilhado. Em breve enviarei outro e-mail contando uma história minha. Por favor, não parem com o podcast, ele é simplesmente uma das melhores descobertas desse ano. Obrigado ao Bruce Willis. Eu devia ter contado antes, porque agora não vai ter nenhum impacto a minha história, mas eu lembrei dela só agora. Não é Haley Joel Osment? Eu acho que é Haley Joel Osment. Ou Osborne. Ou Osmonds. Ok. Bom, ou ninguém Oswald. Sabe. Então, essa história me lembrou uma história que aconteceu comigo, que obviamente não é nem um centésimo da sinistralidade que é essa história. Uma vez, eu e minha namorada na época, minha esposa hoje, a gente foi passar o final de semana num hotel aqui em Brasília mesmo. Porque a gente morava com os pais e tal, e a gente achou que ia ser legal. E um outro casal foi também, cada um ia ficar no seu quarto. Beleza. Aí a gente tava dormindo, sei lá, de sábado pra domingo, e aí minha esposa me acorda e fala assim, eu tô com medo, e me abraça. E aí ela tava tremendo. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Aí ela falou, não, nada. Eu só vi uma coisa. E fica lá tremendo, assim, tremendo, igual vara verde. Eu falei, cara, que parada estranha, né? Mas do jeito que eu sou, eu dormi rapidamente e esqueci do assunto. No dia seguinte, a gente foi conversar com outro casal no café da manhã, né? E aí ela falou assim, ô Rafael, você bateu na minha porta de madrugada? Eu falei, não bati. Aí ela falou, não, porque eu ouvi alguém batendo na porta e achei que devia ser você fazendo palhaçada. Aí eu falei, cara, primeiro que eu não faria uma palhaçada sem graça dessa, segundo que eu tava dormindo. E aí minha esposa, minha namorada na época, falou assim, foi isso, eu vi a sua alma saindo do seu corpo. Porra, Rafael. Eu vi você voando pra fora do quarto. Caramba, cara, essa viagem... Aonde foi essa viagem? Foi aqui em Brasília mesmo. Caramba, Rafael. Você precisa parar de usar drogas, cara. Erro, né? As pessoas que têm que parar de usar drogas. Eu não fiz nada. Eu só dormi. Eu nem acreditar que eu tenho alma, eu não acredito. Sinistro. Sinistro. E aí a gente nunca mais voltou nesse hotel. É isso, então? É isso, então. Adeus. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraini.